Agora sim, Gol 982. 5533. Azul 4235, autorizado em ingresso Juliette, portão 09, siga o follow-me no través do 07. Ingresso Juliette, portão 09, siga o follow-me no través do 07. 4235. Direito no 21, West Mall, ano solo. O 246, taxi via Alfa Juliette, portão 02. O azul 4235 se considere para seguir até o 2009. Localizador para pista 6224. Chelema 224, Chelema no norte do sinal 95. Obrigado, 1895, bom trabalho. Voador, Chelema 6224, está precisando do localizador, pista 6. Autorizado a final do procedimento LSSP, reposto estabilizado no localizador. Seja autorizado para 2000 pés, autorizado sinal 2C, comando estabilizado, sinal 2C. Eu sou o para 4 mil pés do Senegal na 097. cidade do Papi. Agora ficou bom, agora ficou bom. Um pouquinho mais, só um pouquinho a mais. Obrigado. Alfa, chamar de Juliette, 6224. Fundo autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, área 59. Livre pouso na pista 04, da torre não tem a visualização. Confia por gentileza se o 03 está ocupado. É, acho que não, viu? Então você prossegue pro 03, deixando aí 6224. 6224, 03, tá ali, deve estar tá, 4, ocupado, nem está ocupado. Aguarde para o táxi, chinê 6323. O chinê 6224, confirma a informação para o sol? Já não, eu peguei o colega da. Ok, tem. Zero torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 098, uma boa viagem. 1-0-1-8, o ponto espera a torre em 118 decimal 95, chama 6313. Estabilizado na final 1-9-6-8. 1-8-8, eu estou chamando 1-8-8. 1-8-8, pouso autorizado, pista 0, 25 graus, 089, justi ótimo, 1-0. Diminuir para 1. mais quatro baterias da Brother 366, por favor, 11 de setembro. Do 9770, está autorizado após o TAP, trágico 366 para o ILS WISC da pistola 0. Bruno, no 70, está utilizando da Pizentes, a Rádio com 366, desse aparato de 500, aposto estabilizado na ILS USC. Azul 4980, chamou o sol? Ah, vai chamar daqui a pouco, 4980. Autorizada a chegada na área dessa via para 5.010, que é negal na 0, 1.8. 5.010, na 8, 3, 1.78. Pode voar, TAP, está presente? Tem TAP, 3.178. Oi, TAP. Direção Energy Gas, 1.888. Portão 08, está autorizado, gol 1888. Autorizado, 0888. 20863, 1. Autorização, Recife, 330, posição 5. 3305, autorizado Recife, nível 330, rota para o 17. Decolo da pistola 0, primeira curva, esquerda, subida Pucajá, Maracaju, 5575, transponder, 120-8, controle. Elema 313, contato radar na decolagem, subida para nível de voo 360, está utilizado direto Leda. 360, direto Leda, 6313. Obrigado. Correto, rebate o campo pushback, então 3305. Chamarei para o posto, 3305. rota, por gentileza? Golf 677, Cucajão, Maracaju. Se for acima do nível 250, abaixo a saída Conde. Azul 4980, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Agora passa o 4980. Na 6224, Sol? Você já postou o seu plano, está pronto para a cópia? Na 6224, está autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 190, primeira curva à esquerda, subida Conde, Golf 677. Acione no transponder 0277, o controle de Salvador, 120, décima 8. Salvador, na escuta do 6313. Persiga 6313. Bom, agora vou aumentar um pouco apertado. Às é 3-3, sempre repita 3-1, ótima. Obrigado, ótima. Boa noite, 7-0, estabilizado, pessoal. O nome 7-0, chame, é 3-1-8, decimal 9-5. 2-9. Igual, Nuno 70, final índice, igual. Nuno 70, pouso autorizado, pista no 0, rank no 50 graus, 04 minutos. Graças. Nuno autorizado a chegar da ponte dessa via para 4 no 6, PNH na 0 na 8. Até chegar da zona 73, é número 3 na aproximação. Prossiga até 3178. Liberado velocidade, liberando velocidade. Táxi. Pode evitar 3178. Obrigado, é 3178, desça para 2006, autorizada a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportado estabilizado no localizador, já 3178. Para o táxi. Alaska Azul 4980, está com 98 a bordo, 98 a bordo, 3 horas e 30, autonomia perna Maceió. Azul 4980, destaque de Índia, ponto de cara com 18, 1995, ajustantinho 10, 18. De táxi, Índia, ponto de cara 1895, Azul 4984. Xanana 3, Xanana Centro, Recife, sequência na 25, decimal 1, na alterna 3, 3, decimal 25. Azul 4980, autorizado a alinhar e manter o chão. Ali mantém no 0490. Solo Salvador, 03305, está pronto para o posto 05. Autorizado, 03305, eu posso chutar. Chamar ele, 03305. Azul 4980, decolagem autorizado no 40 graus, 08. Livre decolagem, azul 4980. Salve Salvador, boa noite, azul 5001. Azul 5001, boa noite. A gente está em formação Tango para Guarulhos, Visa 360. Aguarde cópia, Azul 5001, prepare para a Lua da Morte. A gente vai aguardar cópia, 5001. prossiga. Centro 178, com a peça final, chame a torre, número 11 do sinal 95. Controle de Salvador, Azul 4980, perfil da PUC. Azul 4980, contato radar, subatório nível 350, sai da PUC. Zero, perfil da PUC, Azul 4980. 170. Autorizado, Juliette, portão no zero. Juliette, no zero, boa na hora, 70. Para o táxi 3305, tem total de 88 agora. Então, 3305, 7 passagens agora, está ingressando. Juliette, após prossegue Índia, com esperadão no 02, 198, 195, ligão no 018. Tá bom, vai receber passagem ao Boeing, pode autorizado para que no zero, chama a torre 8-95-3305. Salve, Sideral 9973, boa noite. Sideral 9973, boa noite, número 4, cópia, saída da El, transição Mótiva. Da El Mótiva, 9973, obrigado. Fizeram 309 e atenta a follow-me, quer dizer, a viatura já está no 307. Segue bem até o portão 10. Azul 5001 no pacote. Azul 5001 no Guarulhos, autorizado, via peso 10, nível 360, saída da El, transição ótima. Primeira curva direita, transponda 5003. Transponda autorizado Guarulhos, 360, outro 10, saída da El, ótima, primeira curva direita, transponda 5003, 500. Correto, reporta push. Transforma no push, 5001. 9932.4 9932, possível. 9932, Recife, autorizado, via peso 17, nível 370, saída PUC, transição Caju, primeira curva esquerda, transponder 5001. Se reporte estabilizado. Meu portalão estabilizado, deixando para 2.000.723. Controle Alfaro 208, a porta puxa. 08. Azul 4959.4. Azul 4959, Ilhéus 140, plano Yankee, autorizado. Sai da Coral, primeira curva direita, e Coral modifica. Transponda 0260. Autorizado para Ilhéus 140, plano Yankee. Sai da Coral, litoral, modifica o transponder 0260 de 4.5. Reporta push, Azul 4959. Sideral 9973, protocolo. Pronto para cópia. Sideral 9973, com fins, autorizado via rotação de voo, nível 360. Saída da El, transição módica. Primeira curva direita, transponder 5576. 5576? Correto. Autorizado com fins, nível 360, rota do plano, saída da El Mótiva, transponder 5576, obrigado. Confirmando transição Mótiva, ok? Reporta push, Sideral 9973. Positivo, da El, transição Mótiva. Solo Rio, 9972, boa noite. 9972, boa noite, saída da El, Lady Rumi, aguarda em cota. Oito, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, remoto no 4. Risco 972, pronto 4. Risco 972, autorizado a Leão, via Upper, November 857. Nível 360, saída da El, Leda, Irume, primeira curva direita, transponda 5005. Correto, passa por Chico. Da cola 17, controle 120, desse 18. 208, boa. Passa 3305, 1307. Passa 3305, boa noite, contato radar, seja para o Enzo 330, saia da PUCA. 330, na PUCA, 3305. Azul 4980, chame centro Recife, meu level 6, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 1265, 1255, azul 4980. 774, boa noite, com a uniforme, solicita Porto Seguro 1960. Azul 2774, Porto Seguro, autorizado, Diego Flitz. Corrigindo, via Golf 677 Terra Aérea, após direto, nível 160, saída Coral, primeira curva direita, transponda 0276. Sente autorizada para Porto Seguro, nível 160, decola da 10, curva direita, na saída Coral, via Golf 677, 0276, transponda, controle 208. Correto, ponto puxo. Sente 2774. Precisando agora em Campo Avesta, vou no 723. Luna 723, completo final, chama a torre, 118 do sinal 95. 895, boa noite. Beleza. Senhor Salvador, boa noite, vou no 723, estabilizado minha aliança. Salvador, boa noite, igual no 723. 3, estado final autorizado pelo pistão 0, vento 150 graus, 5 nós. Sempre ponto na pistão 1-0, bom, 723. Passarei do 2224, dos separadores do meu país, ajuste chama 08, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Passarei do 2224, controle. Escuta para se ligar. Passarei do 2224, controle. Fala. Passarei do 2224, do separadores do meu país, ajuste chama 08, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2010, com 10018, Rua do Duna. Reportarei estabilizado 2224. Uno 723, solo 2000, direito 21, Uno Sol. 21, Uno, obrigado. Alô, boa noite, Gol, 723, Livramento. 723, boa noite, Taxi Via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, repórter. Desculpa, eu sou o 972, porém, só assim que a TR está certa agora, autorizado, puxa, é o portátil. 4, voar estimado minuto. Paulo, vou no 9938, para o estacionamento na 8. Voo 9932, aguardo para o push, mais um minuto. Guarda 9932. Azul, passo 959, para o táxi 73-3030, Salvador. Azul 4959, livre táxi, aporte 743, para ingresso da chuva. Até o final do táxi 3, azul, passo 959. Via Índia, Ponte Perdão no 02, 118-95. Obrigado, Via Índia, até o Ponte Perdão no 0, azul, passinado 59. Paulo Azul, 001, pronto para o táxi, 94 a bordo, 4 horas e 33, alterna Ribeirão 3. Azul, 5001, autorizado táxi, a porta era 10.62. Uma Juliette, agora no 723. 723, 7 passagem da TR, vai cruzar hoje da Juliette, até a Juliette, ponto 04. Só querendo passagem ao ATR da Azul, a ponta segue posição 4, 723. Xané, hoje, Azul 5001, copiou, livre táxi, até outra vez, ponto 62. Livre táxi, salvo 3062 e Azul 5001. Paulo Salvador 2774 para pushback e acionamento. Azul 2774, autorizado push, portec. Autorizado push 2774. Estabilizado no localizador, passarinho 2224. Passarinho 2224, chame a torre, 118 do sinal 95. Chame a torre, 1895, obrigado, bom serviço. Obrigado, Gomes. Oi, Salvador, muito boa noite, do passarelo 2224, estabilizado no ILS X-Way. Torre Salvador, azul 4959, pronto, ponto 0010. 0001. Otulave, Silvulave ali, decola direto. Aqui. Autorizado, Léo, decolar, vento 1, 50 graus, meia dúzia, 9, 4, 5, lado azul. Autorizado, Léo, decolar, 5, 0, azul 4959. Passaria 2224, continua a aproximação, aguarda autorização em curso. Continua, 2224. Solo Salvador, Sideral 9973, pronto para pushback e acionamento. Sideral 9973, mantém posição estimado de 2 a 3 minutos. Tem já 5 aeronaves para ser em ponto de espera. Ok, não escuta. Sideral 9973. Puxa, né? 6224, totalmente pronto, puxa. Tá pronto para o push, né? 224. Xené, 224, autorizado, puxa, contato. Para o táxi 5972, com 3 horas e 5, se alguém tiver 3, barulho. 5972, aguarda o serviço do táxi, será que a teria sido aeronave sendo puxa através do portão 3? Se tiver aeronave da Azul, que tem no ponto de espera, mesma saída que essa aeronave aqui. E aeronave puxando, acabou de ver a gente. Então aguarda o táxi. 959, decola os 32, controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. Controle 1, 2, 0, 8, azul 4, 5, 9, obrigado, até a próxima. Então, Salvador, azul 4959, está na Coral, passando 907. Azul 4959, boa noite, contato radar, suba para nível no 40, autorizado direto Coral. Direto Coral, no 40, azul 4959. Nós vamos custo 03 inicial táxi, no de táxi e a Índia, onde para no 02, 198.95, legal no 08. Ok, negativo, risco 972, delivery táxi seguindo a aeronave, entrada 03 e a Índia, onde para no 02. Só 3600, boa noite, autorizada a chegada Mari, desça para nível 060. Dúzia, hoje em até posição agora. Autorizada a chegada Mari, dúzia, e aguarda o nosso abraço. Táxi, Xangai 6224. CLP 154, autonomia 0144, alterna Salvador. Xangai 6224, livre táxi Índia, ponte operador no 02, 198.95, legal no 08. Cliente Índia 295, controle no 208. Disco 972, confirmando livre táxi Índia, ponte operador no 02, 198.95, legal no 08. Índia, 295, pode ficar no 0, da 10, Rio, 1932. Salve Salvador, 2774, pronto para o táxi, com 59 a bordo, 350, alterna Aracaju. O 2774, pessoal, com Boeing da Gol, próximo através 07.07 do Batman. Confirma, foi o 2774? O 2774 é ponto 743. Tá, sim, a gente vai reportar para levar o pátio 3, 8774. O 9932 segue Boeing 727, tá livrando pátio 3 via Índia, ponto de espera da 02, 198, 195, negão na 08. Segue o Rio, enquanto espera. O 5001 autorizado a decolar, pistola 0, vento 1 no 50 graus, meia dúzia antes. Decolagem, pistão no 0, 5-0-0. Próxima decolagem, 624, boa noite. Observe a corrida da Embraer da Azul agora, a linha mantém a ponte. Rapaz, a corrida Azul, a linha mantém no 0, obrigado. Boa noite, autorizado táxi via Kilo, Pátio 3, 3 Romeu, a posição. Kilo, Pátio 3, 3 Romeu, a posição, 2-2-4. Azul, 2-7-7-4, 7 passagens. Sim, a Boeing. Através do 612, pátio 1. Após, prossegue Índia, ponte operador no 02, 198, 195, negão no 08. A retaguarda do Boeing da Gol, segue via Índia, até a ponte espera para 8895, 2774. Geral, na nossa 3 pontos carenados, que te fala assim que a TR da Azul está livrada até agora, autorizado, puxa para a TR. Possível, após a TR, está livre, puxa bem, questionando, Geral 9973. Agora, o Azul 5001 decola os 37, controle 120 em cima 8. 208, 5001, obrigado, boa noite. Tem dois na aproximação. Pelo Salvador, boa noite, Azul 5001. Tá passando o meu pé e saiu da Elmont agora. Azul 5001, boa noite, contato radar, chega para o nível 360, após 2000 pés, voo direto leste. Correção lida. Após 2000 pés, direto leste, subindo 360, azul 5001. Correção após 2000 direto leste, azul 5001. Ok, correção lida, após 5001, direto. Gol 1868, desça para 2000 pés, ajuste no 08, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Sim, o 5962, autorizado Lima, 0. A Lima, 0, 5962. Alô, é o 2224, a gente entra aqui pela Juliana? O Fator 224, mantém a posição, aguarde. Mantém a guarda, 2224. É, tinha sido destruído via aquilo, porém não percebi realmente se a aeronave tinha ultrapassado aquilo. Aguarda, mantém a posição. Tem a aeronave da Federal que vai taxiar, ponto de espera, e após será autorizado o Pesky 43. Né? Ah, só me desculpe, senhor, eu não reportei aquilo, ok? Vamos aguardar aqui a Federal sair. 0770 para 1-40. Frente do braço, caso dirigiu, só 7 5001. Boa 9932, só pode ser 0. 6 1 9932, manda a posição. Mandei. 6224, decola os 3, 9, controle 20, 972, vento 160 graus, 8 nós, autorizado a decolar. Iniciando no vento, 9932. 9932, observe corrida do 727 de Rio, após a Lima tem. Após o Rio, a Lima tem, 9932. Direto. Nível 350, sai da PUC, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponda 50 no César. Contra-ISO 600, canceladas as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 08. Beleza, só em altitude, desça 3.000 pés, 08, tá? 09973, para o táxi com 3 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e meia de autonomia. 09973, para o táxi em ponte de parada no 02, 118, 95, 9908. Ponte Serra, 1895, saindo 208. Ponte Serra 224, Ponte Serra, tem limitar aqui. Ato 3, para posição 3, Romero. Obrigado, amigo. Desculpe o inconveniente. 5972, decolas 41, controle 120, do 108. 208, boa. Salvador, Rio Cargo, 5972, boa noite.